Como eu falei para você, a minha única intenção é ajudar pessoas como você a ter a oportunidade de conhecer a verdadeira alma gêmea e parar de se machucar em relacionamentos errados.